graça tua. Levanta sua voz a ele e cante tua presença. Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Oh, oh, oh.